Jukebox. Com Show Me Heaven para trás, Never Again dos Clássico Novo e a música nacional, como sempre, a assumir a prioridade e o início da nossa jukebox. E hoje, com A Fúria do Açúcar. Eu gosto é do verão, eu também. Só não gosto é de apanhar escaldões, mas para isso que lá está, basta ter cuidadinho com o sol. E para ouvir as melhores músicas de sempre, basta ir a radioantenaweb.info, clicar no link da Jukebox, curtir o programa e depois ouvi-lo sempre que quiser aí no seu leitor portátil ou PC. Como está a ver, é mesmo só vantagens. Fique bem e volte connosco na próxima emissão. Jukebox.